FM 88,9. Informação de verdade, só na Vale. Você acha que eu não sei que você tá acompanhando a minha vida toda nesse celular? Amor, tu vai rodar. Tuas amigas tão mandando direct sem parar. Cê terminou, foi. Cê solteirou, foi. Achava que dava tão certo vocês dois. Uma quer sair, a outra quer jantar. E a orgulhosa pensando se quer voltar. Cê tu não pegar, suas amigas vão pegar. Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar. Cê não pegar, suas amigas vão pegar. Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar. Cê acha que eu não sei que você tá acompanhando a minha vida toda nesse celular? Amor, tu vai rodar. Tuas amigas tão mandando direct sem parar. Cê terminou, foi. Cê solteirou, foi. Achava que dava tão certo vocês dois. Uma quer sair, a outra quer jantar. E a orgulhosa pensa dos que quer voltar. Se tu não pegar, suas amigas vão pegar. Se tu não beijar, tem um lugar. Se não pegar, suas amigas vão pegar. Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar. Cê terminou, foi. Cê solteirou, foi. Achava que dava tão certo vocês dois. Uma quer sair, a outra quer jantar. E a orgulhosa pensando se quer voltar. Se tu não pegar, se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar. 88,9. Eu tô na Vale FM. Se você está com sua imunidade baixa, esquecendo de tudo e sem disposição para nada, então você precisa tomar Polimax diariamente. Tomando Polimax diariamente, você vai fortalecer o seu sistema imunológico, prevenindo gripes, resfriados e te protegendo da cabeça aos pés. Você tem problemas de esquecimento e quer reativar a sua memória? Tome Polimax. Polimax combate cansaço no corpo e na mente, fortalece os nervos, músculos e ossos. Você, mulher, que está sofrendo com a queda de cabelo e com as unhas fracas, com apenas 2 cápsulas de Polimax por dia, você terá cabelos e unhas fortalecidas. Polimax te dá mais energia e disposição. Polimax é a vitamina do trabalhador. Atenção, agricultor e agricultora familiar. Você sabia que o desconto da mensalidade do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do seu benefício do INSS é legal, transparente e autorizado por você? E você sabia que a contribuição para o seu sindicato vem com o nome da Contag? A Contag é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. É o seu sindicato em Brasília, que negocia com o governo federal mais direitos e políticas públicas para você produzir alimentos com tranquilidade, renda e qualidade de vida. Foi pela luta da Contag, da Federação e do Sindicato que hoje você tem direito à aposentadoria, Pronaf, habitação rural, crédito fundiário, educação do campo, programa de aquisição de alimentos, programa nacional de alimentação escolar, garantia safra, entre outras políticas. Confie em quem tem mais de 60 anos de história e compromisso com a verdade e com os agricultores e agricultoras familiares. Não acredite em notícias falsas. Procure o seu sindicato para conferir os descontos que estão vindo no seu benefício, para identificar o que você realmente autorizou e o que é irregular. Fortaleça quem defende você. Neste Natal, que a luz do amor e a paz brilhe na sua casa e o ano novo lhe traga muitos dias felizes. O Grupo Vale deseja a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. Artrogex é um suplemento com fórmula avançada que age diretamente no foco da dor, combatendo a inflamação causada pela artrite, artrose, bursite e tendinite. Se você sofre com gota, reumatismo, dores nos joelhos, braços, pernas, pescoço, ombros e costas, basta 2 cápsulas ao dia de Artrogex. Dê adeus às dores nas juntas, hérnia de disco, bico de papagaio e nervo ciático. Artrogex é alívio de dores articulares crônicas e agudas, reduzindo a inflamação em cartilagens e ligamentos, auxiliando na recuperação de lesões musculares. Artrogex lubrifica, regenera e previne o desgaste da cartilagem e dos ligamentos, te permitindo a movimentar-se sem sentir dor. Artrogex original é da Naturville. Recuse imitações. À venda nas melhores farmácias da sua cidade. Dona Ana tinha uma dívida de 322 mil reais. Mas eu cheguei para acabar com juros e multas. Sabe quanto a senhora vai pagar agora? Só 23 mil nos trocados. Tá bom ou tá super? Tá pra lá de super. Vá na ADH, renegocia sua dívida com descontos de 30%, 40% e até 50% no valor do seu imóvel. Super Refis, sua casa quitada e você super feliz. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Natal sem igual é no Cabana Clube em Elesmão Veloso. Nesta quinta-feira, dia 25 de dezembro, todos os caminhos te levam pro Cabana Clube, no Natal sem igual, com David Ostentação. E Irreverente Jefinho Costa. E DJ Walter. DJ Walter, o top DJ de regeneração Piauí. Com o Império Super Som, mais paredão, bota boneco. Não basta tocar, tem que fazer a galera curtir e dançar. Nova Império Super Som. Simplesmente diferente. Tá combinado, né? Dia 25 de dezembro tem o Natal sem igual no Cabana Clube. Com David de Ostentação, Jefinho Costa e DJ Walter. Império Super Som, mais paredão, bota boneco. Evento totalmente gratuito. Vocês são os nossos convidados especiais. Sucesso, sucesso. Toca na Vale. Sucesso, Anderson Rodrigues, era eu, aqui tem sentimento, vai. Não tem jeito, não muda, não perdeu o seu costumezinho de machucar. Morrendo de saudade, não me liga, usar de malandragem pra eu te ligar. Sabe que o fraco sou eu, mas vou me dar um tempo, não vou te procurar. Eu vou dar um sumiço só pra te castigar. Quando a saudade bater, vai te tocar. Que era eu. Rodrigues, era eu. Aqui tem sentimento, menino. Isso é forró, vai. Não tem jeito, não muda, não perdeu o seu costumezinho de machucar. Morrendo de saudade, não me liga, usar de malandragem pra eu te ligar. Sabe que o fraco sou eu, mas vou. Não vou te procurar. Eu vou dar um sumiço só pra te castigar. Quando a saudade bater, vai se tocar. Que era eu, o amor da sua vida, mas perdeu. Que era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu. Que era eu. Anderson Rodrigues, era eu. Aqui tem sentimento. Não tem jeito, não muda, não perder. 88,9. Eu tô na Vale FM. Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar. Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro, prometo pra você nada vai faltar. Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar. Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar. Menina linda, por favor, casar. E não vai faltar amor e o resto cuida Deus. Menina linda, por favor, casa mais eu. Não vai faltar amor e o resto cuida Deus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Chega pra cantar comigo, Luan Estilizar. Deixa comigo, meu parceiro Zé Cantor. Carro eu não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho posso te dar. Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro, prometo pra você nada vai faltar. Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra pra gente morar. Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar. Menina linda, por favor, casar mais eu. Eu que nem solar essas coisas todas pra ela se apaixonar. Meu padrão de beleza é desses meia boca. E pra piorar, a grana tá curta. O carro velho só pega no tranco. Um espetinho e duas ceva. É o nosso jantar romântico. Se isso não é amor, é o quê? Meu coração tá doido pra saber. Acho que o que ganhou você foi meu maragata com seu merenguedê. Se isso não é amor, é o quê? Meu coração tá doido pra saber. Acho que o que ganhou você foi meu maragata com seu merenguedê. Sinalzinho da amizade. É nóis. Divulga. Ó, eu que nem solar essas coisas todas pra ela se apaixonar. Meu padrão de beleza é desses meia boca. E pra piorar, a grana tá curta. O carro velho só pega no tranco. O espetinho e duas ceva. É o nosso jantar romântico. Se isso não é amor, é o quê? Meu coração tá doido pra saber. Acho que o que ganhou você foi meu baragata com seu merenguedê. Se isso não é amor, é o quê? Meu coração tá doido pra saber. Acho que o que ganhou você foi meu baragata com seu merenguedê. Com calma aí, moça, acabei de terminar. Hoje eu tô igual criança, assim fácil de enganar. Banda Encantos. Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, eu não tô 100%. Mas eu não vou negar que lá no fundo tô quase cedendo. Mas minha vontade só tá perdendo o medo. Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora. Ou eu sou só mais um esquema. Você dá uns beijos, depois vai embora. Você tem cara de problema. Segurada no momento, me conhece primeiro. Eu não tô 100%. Mas eu não vou negar que lá no fundo tô quase cedendo. Mas minha vontade só tá perdendo o medo. Me fala aí se vale a pena a gente se beijar. Só mais um esquema. Se não os beijo, depois vai embora. Você tem cara de problema. De problema eu tô fora. Não quero tá aqui de novo. eu sei qual é o meu lugar. Isso é o mais importante. Eu sei que eu sou a cama que você procura depois das suas brigas. Deixa tudo como tá. Eu fico com o papel diamante. Não quero compromisso, é tão bom nossa amizade colorida. Você, meu querido, é lesponense, tem o sonho de voltar para sua terra natal? E você que ainda não possui sua casa própria? Não perca essa mega oportunidade que o Loteamento Montreal está disponibilizando a você. Vendas de lotes com prestações a partir de R$84. Isso mesmo, R$84. Financiamento próprio sem consulta ao SPC e Serasa e aprovado na hora. Loteamento com ruas pavimentadas e com toda a estrutura para você morar. Estande de vendas na antiga rádio Vale do Coroatá, no próprio loteamento. Mais informações, nos faça uma visita ou entre em contato no nosso WhatsApp, fone 869-9574-7964 e 869-9486-4663. Loteamento Montreal. Imóvel, o melhor investimento do mundo. Você está sofrendo com dores nas costas, nos ombros, no pescoço e nas pernas? Não sofra mais. Use agora mesmo a poderosa pomada negra. A pomada negra é um alívio imediato para quem sofre com as dores causadas pela artrite, artrose, bursite, tendinite, bico de papagaio e hérnia de disco. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, acabando de vez com todas as dores. Mas atenção, a verdadeira pomada negra tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. Neste Natal, que a luz do amor e a paz brilhe na sua casa e o ano novo lhe traga muitos dias felizes. O Grupo Vale deseja a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. Artrogex é um suplemento com fórmula avançada que age diretamente no foco da dor, combatendo a inflamação causada pela artrite, artrose, bursite e tendinite. Se você sofre com gota, reumatismo, dores nos joelhos, braços, pernas, pescoço, ombros e costas, basta 2 cápsulas ao dia de Artrogex. Dê adeus às dores nas juntas, hérnia de disco, bico de papagaio e nervo ciático. Artrogex é alívio de dores articulares crônicas e agudas, reduzindo a inflamação em cartilagens e ligamentos, auxiliando na recuperação de lesões musculares. Artrogex lubrifica, regenera e previne o desgaste da cartilagem e dos ligamentos, te permitindo a movimentar-se sem sentir dor. Artrogex original é da Natuville. Recuse imitações. À venda nas melhores farmácias da sua cidade. Se é sucesso, toca na Vale. Tem gente que mente e nem sente, quem sente paga por essa maldade. Por isso você tá descrente e eu não te convenço que sou de verdade. Como é que ele fala que ama e faz o que faz? Quem ama não mente, não engana, não tira a paz. Em quem não quis nada com nada quis acreditar. E eu que quero tudo com tudo, cê vem duvidar. Banalizar o eu te amo. Tem gente que não sente, tá falando. Eu sei que cê andou acreditando. Banalizar será que pra te convencer eu vou ser inventor da palavra que substitui a palavra amor? E nem sente, quem sente paga por essa maldade. Por isso você tá descrente e eu não te convenço que sou de verdade. Como é que ele fala que ama e faz o que faz? Quem ama não mente, não engana, não tira a paz. Em quem não quis nada com nada quis acreditar. Eu que quero tudo com tudo, cê vem duvidar. Banalizar o eu te amo. Tem gente que não sente, tá falando. Eu sei que cê andou acreditando. Banalizar o eu te amo. Agora qualquer boca quer dizer o que sou eu que por você. Será que pra te convencer eu vou ser um inventor da palavra que substitui a palavra amor? Dessa vez eu cheguei pertinho de esquecer, mas quando eu abri os olhos eu vi que não era você. Tentei um contato mais íntimo e a pele não aceitou. Arrepiei por dentro, coração ainda tá bloqueado pra sentimento. E os batimentos anormais. Esquecer não deu. Seu coração é uma armadilha pronta pra pegar eu. Pra que fui dar amor a quem não usa? Até tentei teus batimentos anormal. A quem fui dar amor, a quem não usa, até tentei um beijo de autoajuda pra te esquecer, não deu. Seu coração é uma armadilha pronta pra pegar. Eu já vim aqui uma vez, impossível esquecer que eu fiquei com ela ali na mesa perto da TV. Tá parecendo um déjà vu, eu de novo nesse bar. Dessa vez não vim sorrir, vim beber pra não lembrar. Vim pra não ligar e não mandar mensagem. Tava precisando de uma distração. Acho que o destino tá de sacanagem, ou os meus amigos dão de zoação. Me trazer pra esquecer logo aqui, nesse combo de recordação. Em casa eu choro, choro, choro. O choro é de quem perdeu. Sem chover o bairro encheu. Porque eu só choro, choro, choro. Ficou solteiro e tá naquela, fazendo amor falsificado. Original é só com ela. Pago uma dose pra quem me ouvir falar dela. Menos é mais. Marília Mendonça, vai bebê. Eu já vim aqui uma vez, impossível esquecer que eu fiquei com ela ali na mesa perto da TV. Tá parecendo um déjà vu, eu de novo nesse bar. Dessa vez não vim sorrir, vim beber pra não lembrar. Vim pra não ligar e não mandar mensagem. Tava precisando de uma distração. Acho que o destino tá de sacanagem, ou os meus amigos tão de zoação. Me trazer pra esquecer logo aqui, nesse combo de recordação. Em casa eu choro, choro, choro. O choro é de quem perdeu. De madrugada eu só pioro, e sem chover o bairro encheu. Porque eu só choro, choro, choro. Solteiro e tô naquela, fazendo amor falsificado. Original é só com ela. Pago uma dose pra quem me ouvir falar dela. Pago uma dose pra quem me ouvir falar dela. Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga. Depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde. E bateu uma saudade. E bateu uma saudade. Eu sei que não posso ligar, porque já me esqueci. Coração prometeu nunca mais recair. Agora perdeu tudo sem dignidade. E bateu uma saudade. Daquela que o coração arde. 9925003. Olha eu recaindo outra vez. Lembrei que tô bloqueado. É muita raiva misturado com a tristeza. E eu chorando dando porrada na mesa. Lembrei que tô bloqueado. É muita raiva misturado com a tristeza. E eu chorando. Bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga. Depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde. E bateu uma saudade. E bateu uma saudade. Sei que não posso

MN Autopeças. Confiança e preço baixo é aqui. Ofertas imperdíveis. Pneu Vipal traseiro CG, R$240. Pneu Rinaldi traseiro CG, R$200. Pneu Magion Bros traseiro, R$250. Bateria LAR CG, R$165. Par de amortecedor, R$198. Calha da 150 completa, R$350. Calha traseira CG Mega Solda, R$100. Kits de transmissão com preços arrasadores. Bros, R$90. Titan 150, R$80. Titan 99, R$80. Bis, R$75. Horário de funcionamento, de segunda a sexta, 6:30 às 17 horas, sem fechar para o almoço. E sábado, de 6:30 ao meio-dia. Fale com a gente, 86 95063 6293, 86 99821 0927. Rua do Fio, em frente à pracinha, número 384, saída para Francinópolis. MN Autopeças, aqui você encontra preço baixo de verdade. Neste Natal, que a luz do amor e a paz brilhe na sua casa e o ano novo lhe traga muitos dias felizes. Grupo Vale deseja a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. Dona Ana tinha uma dívida de R$322 mil. Mas eu cheguei para acabar com juros e multa. Sabe quanto a senhora vai pagar agora? Só 23 mil nos trocados. Tá bom ou tá super? Tá pra lá de super! Vá na ADH, renegocie a sua dívida com descontos de 30%, 40% e até 50% no valor do seu imóvel. Super Refis, sua casa quitada e você super feliz. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Se é sucesso, toca na Vale. Nos controla, quando vê o brilho da espora na bota, é que nós tá na moda, onde tem vaquejada elas brota, sai lá da city, vem pra roça pra sentir da pegada bruta misturada com carinha. Ela não se controla, quando vê o brilho da espora na bota, é que nós tá na moda, onde tem vaquejada elas brota, sai lá da city e vem pra roça, só pra sentir a pegada bruta misturada com carinho. Mas ela quer fazer amor dentro do meu caminhão. Vaquejada acabou, mas a cavalgada não. Mas eu colo de céu, ela não se emociona, segura a onda. Coração de vaqueiro nunca, nunca vai ter. Ela quer fazer amor dentro do meu caminhão. Vaquejada acabou, mas a cavalgada não. Faz meu colo de sela, mas não se emociona, segura a onda. Coração de vaqueiro nunca, nunca vai ter dona. Arrepiar o corpo inteiro, pegando fogo suado. Começou no forró apertado, gostoso colado, subiu no cavalo. Terminou no quarto, terminou no quarto. Mas ela vem parceira, amor, dentro do meu caminhão. A vaquejada acabou, mas a cavalgada não. Faz meu colo de sela, mas não se emociona, segura a onda. Coração de vaqueiro nunca, nunca vai ter dona. Vaquejada tá na moda e nós somos o modelo. Controla, quando vê o brilho da espora na bota, é que nós tá na moda, onde tem vaquejada elas brota, sai lá da cinta e vem pra roça pra sentir a pegada bruta misturada com carinho. Ela não se controla, quando vê o brilho da espora na bota, é que nós tá na moda, onde tem vaquejada elas brota, sai lá da cinta e vem pra roça só pra sentir a pegada bruta misturada com carinho. Ela vem fazer amor dentro do meu caminhão, vaquejada acabou, mas a cavalgada não. Faz meu colo de sela, mas não se emociona, segura a onda. Coração de vaqueiro nunca, nunca vai ter dor. E ela quer fazer amor dentro do meu caminhão. Vaquejada acabou, mas a cavalgada não. Faz meu colo de sela, não se emociona, segura a onda. Coração de vaqueiro nunca, nunca vai ter dor. Tu vas voltar no capim, arrepiar o golpe. Pegando fogo suado. Começou no forró apertado, gostoso colado, subiu no cavalo. Terminou no quarto, terminou no quarto. Mas ela cavalgada não. Vai no colo de sela, não se emociona, segura a onda. Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai pro dona. E na pegada, João Gomes, Riquem Lulinha e Tarcísio da Guardiã. Faz a volta pra sacada, sai do meio que nós tá passando. Bota na pegada dos vaqueiros. Essa é a pegada de vaqueiro. Riquem Lulinha, João Gomes, Tarcísio da Guardiã. Vem descendo, vem trabalhando. Segura, vaqueiro. Vamos lá. Vale FM 88,9. É o VF. Iguinho Linha. É o Iguinho Linha e o VF. Eu falei piseiro, forró. Simbora. Coração já aprendeu. Tanta porrada e ele percebeu. Você não amava eu. Dei sentimento a quem não mereceu. Agora vem me procurar. Já passei pelo ruim pra chegar no que é melhor pra mim. Sabe o amor que desprezou? Outra alguém valorizou. Perdi meu tempo quando te amei. Eu sofri, mas encontrei. Quem gosta de mim me ama. Quem gosta de mim me ama. Quem gosta de mim. Você não amava eu. Desse sentimento a quem não mereceu. Agora vem me procurar. Mesmo depois de me usar. Mas não passei bem de si. Já passei pelo ruim. Pra chegar no que é melhor pra mim. Sabe o amor que desprezou? Amanhecer, na pista ainda tem cavalo correndo. O litro de dré já foi o terceiro. Já tá tudo rodando, tô pra lá de dentro. Procurando hora pra ligar pra ela. Mesmo sabendo que ela não vai me atender. Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela. Ô vaqueiro pra sofrer. Chorei. Na vaquejada eu chorei. Chorei, saudade da minha morena, chorei. Foi na vaquejada, eu chorei. Na seu amor que a gente fez. Porque quem vale nada sempre faz amor melhor. Os copão dessa vaca sabe derramar suor. Tanta gente pra pegar, eu fui pegar um B.O. Joga a mãozinha e se me diz, se eu pudesse voltar uma cicada atrás, eu não tinha provado dos seus vem e vai. Se eu não desse meu teto pra você dormir, eu não tava bebendo choro gelinho. Se eu pudesse voltar uma cicada atrás, eu não tinha provado dos seus vem e vai. Se eu não desse meu teto pra você dormir, eu não tava bebendo choro gelinho. Se eu não desse meu teto pra você dormir, eu não tava bebendo choro gelinho. Quem tá feliz? Não tem como desvirar meu olho, não tem como desbeijar minha boca, não tem como esquecer o amor que a gente fez. Eu disse porque quem vale nada sempre faz amor melhor. Os copão que é safá, sabe derramar suor. Tanta gente pra pegar, eu fui pegar um B.O. Quem tá solteiro diz aí, se eu pudesse voltar uma cicada atrás, aprovado dos seus vem e vai. Eu não tava bebendo choro gelinho. Se eu pudesse voltar uma cicada atrás, eu não tinha aprovado dos seus vem e vai. Se eu não desse meu teto pra você dormir, eu não tava bebendo choro gelinho. Se eu não desse meu teto pra você dormir, eu não tava bebendo choro gelinho. Sucesso, toca na Vale. Idiota, como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola? Idiota, ela tava na sua, vacilão, você jogou a sorte fora. Vai ter que aguentar. Perguntarem de mim, você tem que responder assim. Ela tinha tudo, tudo que eu queria. Por fora ela é foda, por dentro mais ainda. Eu estraguei tudo por burrice minha. Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida. Não tem volta, eu sou o ex-elo atual. Idiota. De mim, você tem que responder assim. Sou o ex-da. se esfregando na minha frente, isso é maldade. Mas é melhor assim do que não te poupar. Porque quando cê some, eu sei que ele tá fazendo amor com meu amor, tirando a roupa que eu tirava, fazendo amor com meu amor, passando a mão onde eu passava. Ele te mata de prazer e me mata de raiva. Toda vez que ele bebe, lembra de você. Toda vez que ele lembra, quer te procurar. Bora lá, seu povo, vá. Mas isso vai passar, eu juro, vai passar. O que começa tem que terminar. Bora pra cima! E aí? Eu vou te esquecer. Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você. Eu vou te apagar. Tem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar. Eu vou te esquecer. Tem que eu tenha que achar uma cópia exata de você. Eu vou te apagar. Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar. Isso é o Ferinha falando de amor. Da Cisa Cordeão, Ana de Sugarinha. Pra tocar nos corações, viu? Alô, Salvador! Coração ainda tá na fase de beber. Toda vez que ele bebe, lembra de você. Toda vez que ele lembra, quer te procurar. Mas isso vai passar, eu juro, vai passar. O que começa tem que terminar. Eu vou te esquecer. Eu vou te apagar. Em que eu beijo o mundo inteiro pra te superar. Eu vou te esquecer. Em que eu tenha que achar uma cópia exata de você. Eu vou te apagar. Em que eu beijo o mundo inteiro pra te superar. Um lado, um outro, um lado, um outro. Obrigado, Nato, seu Deus abençoe, meu irmão. Tarcísio Acordeão 88,9. Eu tô na Vale FM. Pra falar de amor. Isso é matanzinho, machucando o coração. Não sei aonde eu tava com a cabeça. Não sei aonde eu tava com meu coração. Enganei quem me deu amor. Eu dei valor a quem deu ilusão. Vacilei, eu sei. Fui errado demais. Me dá só uma chance e vai. Deixa eu tentar arrumar o que eu baguncei. Perdoa se eu te magoei. Perdoa se eu te magoei. Sei que é pedir demais. Confia em mim só dessa vez. Perdoa se eu te magoei. Perdoa se eu te magoei. É o Natanzinho falando de amor. É o Natanzinho pra tocar seu coração. Não sei aonde eu tava com a cabeça. Não sei aonde eu tava com meu coração. Enganei quem me

sofrendo com dores nas costas, nos ombros, no pescoço e nas pernas? Não sofra mais. Use agora mesmo a poderosa pomada negra. A pomada negra é um alívio imediato para quem sofre com as dores causadas pela artrite, artrose, bursite, tendinite, bico de papagaio e hérnia de disco. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, acabando de vez com todas as dores. Mas atenção, a verdadeira pomada negra tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. Atenção, amigos que estão na BR-316. Se liguem nessa grande novidade que vocês têm agora no Posto Valentim 2, que já fornece o melhor combustível para seu carro com muita qualidade. O posto que também tem a melhor loja de conveniência da região, com padrão das grandes capitais, agora oferece mais um serviço para seus clientes: o restaurante com um super cardápio para você. Uma novidade para você que gosta de saborear uma boa carne de churrasco assada na grelha na hora, no ponto para você. Agora seu café, almoço e jantar é aqui no Posto Valentim 2, o mais completo da região. Horário de funcionamento do posto 24 horas. Nosso restaurante das 6 às 22 horas. BR-316, quilômetro 176. Tabuleta, na entrada da barragem Mesa de Pedra, entre as cidades de Valença e Lesbão. Aqui temos dedicação e atenção no atendimento. Abasteça os seus momentos com alegria. A Adega MO Bebidas tem uma grande variedade de bebidas. Temos gin, uísque, licores, vodka, energético e aquela cerveja estupidamente gelada. Horário especial para você, cliente que tem bom gosto. Estamos abertos todos os dias de domingo a domingo e com plantão nos finais de semana. MO Bebidas, localizado na Rua do Alegrete, número 265. Fácil localização em Lesbão Veloso. Faça seu pedido pelo zap 86 99825 2684. Vamos entregar onde você estiver. Adega MO Bebidas, a melhor escolha é a sua. Você que procura qualidade em mármores e granitos, você encontra aqui, na JV Mármores e Granitos. O Duca está 24 horas online para lhe atender. A JV Mármores e Granitos tem qualidade no que faz. Especialista em pias, soleiras, balcões, túmulos e muito mais. Atendemos em todas as cidades da região. Fazemos a entrega na sua residência em Lesbão Veloso e região, com detalhe especial. A montagem é gratuita, você não paga nada. A JV Mármores e Granitos está localizada na Rua Alcir Lopes, número 86, Bairro Vermelha, ao lado da Ultragás. Telefone para contato 869-9578-1953. Falar com Duca ou Jocilene. O Acabe auxilia no controle da diabetes, pressão alta, ácido úrico, colesterol alto e triglicerídeos. Sofre com prisão de ventre, má circulação, enxaqueca, boca amarga, má digestão e mau hálito? O Acabe é a solução. O Acabe é eficaz no combate à gordura no fígado, gastrite, azia, refluxo, úlcera, pedra dos rins e gota. Elimine a retenção de líquido, barriga estufada, gases e boca amarga, tomando o Acabe todos os dias. O Acabe também auxilia no tratamento da TPM, cólicas, mioma, cisto policístico, infecções intestinais e inflamações no útero e ovário. Para homens, o Acabe é a saúde da próstata. O Acabe original tem o nome Natubio na caixa e no frasco. Recuse imitações. Dona Ana tinha uma dívida de 322 mil reais. Mas eu cheguei para acabar com juros e multa. Sabe quanto a senhora vai pagar agora? Só 23 mil nos trocados. Tá bom ou tá super? Tá pra lá de super! Vá na ADH, renegocie a sua dívida com descontos de 30%, 40% e até 50% no valor do seu imóvel. Super Refis, sua casa quitada e você super feliz. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Se é sucesso, toca na Vale. Topa la mascara, sexy ilumina. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Olha só quem chegou, bebê. A tropa da Ludmilla. Hoje eu vou botar pra ferver. Joga tudo nesse clima. Toma, toma, toma, toma, toma, soca, dona.